6251, autorizado a reportar táxi. Salvador, muito bom dia, 7-6749, licente da ECO, autorização Guarulhos 340. Subjet 6749, bom dia, informação ECO confere, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5041 no transponder, só um instante para o cotejamento. Intensidade muito baixa, ok? Táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera reporta pronto, confirmando novamente os dados. Parte Indy Alpha para o ponto de espera da 1-0, são 110 a bordo, 3 horas e 59 minutos. Ciente copiado, Oxaner, 6251. Webjet 6749, proteja. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva à direita, nada é, o Leda Bridge, primeira pêndulo na meia, faz conforme. Aciona 5041 e controle série 208, 6749, portão 2. Correto, portão 2, chama pronto, pushback acionamento, Webjet 6749. Chamar a pronto, 6749. Salvador, Salvador, azul, 72, Golf. Azul, X-Ray, Golf, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização do reboque do pátio 3, para o pátio principal, pátio 3. Está livre de iniciar o reboque no pátio 3, já porta para ingresso no pátio principal, azul, X-Ray, Golf. Chaner 6251, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 130 graus, no zero nós. Firma chamando a torre, intensidade clareza 2, ok? Clareza 5, porém a intensidade um pouco baixa ainda. Agora sem informação em curso a ECO, Galeão, nível 340, pronto, copo? Autorizado Galeão, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transpondo. Autorizado 340, bola do 1-0, curva direita, na real, Leda Fritz, batendo 0, via Upper Zulu, 1-0, como deserto, só 8 controles, 0-4-5, transponder, do FF, 5-7-7-7-7-7. Objeto 5-7-7, correto, no pátio 3, chama pronto, os bebês de funcionamento.